quando escuto a sua voz e estremeço, me dá um nó. Sinto o tempo me tocar como um beijo que ficou no ar. Foi bom. Como posso te esquecer se o teu cheiro está em mim, invadindo sem querer? Tudo passa e eu só sei dizer seu nome, seu nome. Tudo aquilo que senti não dá mais pra se apagar. Feche os olhos, não te esqueço, deito e amanheço, como é bom lembrar. Tudo aquilo que senti não dá mais pra se apagar. Feche os olhos, não te esqueço, deito e amanheço, como é bom lembrar. Seu nome, seu nome. Teu cheiro está em mim, invadindo sem querer. Tudo passa e eu só sei dizer seu nome, seu nome. Tudo aquilo que não dá mais pra se apagar. Fecho os olhos, não te esqueço, deito e amanheço, como é bom lembrar. Tudo aquilo que senti não dá mais pra se apagar. Fecho os olhos, não te esqueço, deito e amanheço, como é bom lembrar. Seu nome, seu nome.